riqueza eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moço, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir e enxergar o fundo do meu coração. É. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta, eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais e pedir a sua mão. E se eu canta comigo, eu quero ouvir. Amor de um violeiro, o seu coração vai ser. Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pé pra te conquistar. O braço da viola até você abrir de vez seu coração. Seu coração. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. E conforme anunciamos antes, a partir de agora, um bate-papo com Caio Delu, cantor que canta bonito, hoje no Mundo Sertanejo. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Diego. E aí com você? Tudo jóia? Graças a Deus, melhor ainda agora, recebendo você, a sua presença aqui no Mundo Sertanejo, indicado pelo Adelson Moura, né? Obrigado. Coincidência, chegamos aqui no estúdio para gravar o nosso Mundo Sertanejo, e você já estava gravando uma entrevista com o Adelson Moura, e o Adelson Moura pediu: ô, Diego Valadares, grava com Caio, claro, com todo prazer. O nosso programa, viu, Caio? Oh, legal, esse Diego. Espaço aqui não é meu, é nosso, é dos artistas, né? É isso aí, né? Hoje e isso é muito bacana. Seja bem-vindo, viu, Caio? É, sempre falo, né, Diego? Hoje o artista ele tem que ter um caminhão de dinheiro para poder tocar a moda, né? E antigamente, se a moda fosse boa, tocava. Então, é assim com vocês, eu acho que é assim até hoje, né? Quando a moda é boa, vocês tocam, né? Com certeza. A nossa central de produção aqui da Rádio Sul do Brasil, não rola jabá, não rola nada. A gente toca os artistas pelo prazer de apoiar. Porque, veja bem, Caio, eu, como cantor, conheço os dois lados da moeda. Exatamente. Já viajei tanto pelo Brasil divulgando meu trabalho, meus trabalhos, né? Já gravei 11 CDs. Aí, e é tão gratificante quando a gente chega numa emissora de rádio que é bem recebido, né? Muito gratificante. Isso é muito bacana. Então, todos os artistas que passam por aqui, eu tenho o prazer de receber, tocar as músicas, dar todo o apoio, porque eu sei o quanto é gratificante, né? Ô Caio, você está há quanto tempo aí cantando, defendendo a nossa boa música sertaneja? Então, o tempo é o seguinte, eu vai fazer 20 anos de carreira, né? 10 anos de dupla, e antes de ter a dupla também eu já cantava solo, né? Que era, sim, Caio Ribeiro na época, né? Uhum. Depois virou Caio Leandro, uhum, hoje é Caio Delu, né? Caio Delu. É, Caio Delu. Bacana esse nome, bem comercial. Bem comercial, né? Eu achei legal também. Isso aí foi uma sobrinha minha que colocou o Delu na frente, que ela chamava de Tio Lu, né? Sim, sim. Então eu falei Tio Lu e comecei a bolar e ela, uhum, falou... Por acaso falou Delu e ficou Delu. Maravilha. Então faz 20 anos que eu tô aí lutando, né? E assim, pessoas igual vocês, assim, da rádio, né? Que dá uma força. A gente tem que ter, porque assim, a música tá na veia, sim, né? E a gente tem que trabalhar pra gente seguir uma meta, né? Igual você é cantor também, você sabe. É verdade. Que hoje, igual eu falei no começo do programa, é que hoje tem que ter jabá, né? Sim. E jabá hoje nós não temos, né? Tem que trabalhar muito. Exatamente. Se a pessoa quiser um show até, a gente faz um show, não tem problema. Mas assim, você sabe que é complicado, né, sim, Diego? Então a gente vai levando a vida, graças a Deus. Com certeza, e levando a vida muito bem, graças a Deus, né? É. Essa música Bilu Teteia, é aquela dos nossos tempos de criança, é? Isso, Bilu, aquela Bilu, mesmo. Bilu, Bilu Teteia. É. E os nossos pais cantavam pra gente dormir, né? E você regravou com a nova roupagem, ficou bacana? Então, eu gravei com a nova roupagem, assim, que é o meu produtor, o Thiago Brito, né? Sim, Thiago Brito. Ele é amigo, era amigo do Mauro Celso, né? Eles são vizinhos lá em Osasco. Sim. E por acaso... Em Osasco nós temos a Rádio Transpaulista. Sim. 93 FM Web, que exibe o nosso programa. Olha, com muito sucesso. Vamos dar um abraço pra ele. Um já abraço desde a todos, né, da equipe, viu? Legal. Então, aí o Thiago é meu produtor musical e ele disse assim, Caio, vamos gravar uma música diferente pra gente poder lançar no mercado, diferente, né? Porque se você pedir pra mim cantar Fio de Cabelo, Senta de Apaixonado, eu canto de tudo. Tudo isso aí eu canto, né? Uhum. Isso assim, é uma raiz, né? Já é uma música raiz, assim, do sertanejo. Mas assim, vamos cantar uma coisa diferente, pra gente, de outro público diferente. Foi aonde eu gravei a Maravilha. Bilu Teteia, que ficou legal. Gravamos Minha Rocha também, né? Oh, bacana. Ficou legal pra caramba. Vamos conferir, então. Vamos lá. Bilu Teteia, canta no mundo sertanejo, Caio Delu. É isso aí. Criança, mamãe dizia Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Botava eu no colo, mostrava pra vizinha Bilu, Bilu, Bilu, Biluzinho Teteia. E me segurava, dizia de gracinha Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. O tempo foi passando e então eu fui crescendo Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. E de fazer Bilu, mamãe foi se esquecendo Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Agora que eu tô moço, já tô crescidinho, não tenho mais ninguém pra me fazer um biluzinho. É isso aí, agora é sua vez, gatinha, de fazer um Bilu, Bilu no Delu. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Brincava de casinha, ninguém dizia nada Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. E a filha da vizinha era minha namorada Bilu, Bilu, Bilu, oh, Biluzinho Teteia. E agora que eu tô moço, não tenho liberdade Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Pra falar com a vizinha é uma calamidade. Se quiser um biluzinho, tenho que fazer sozinho. É isso aí, gatinha, hoje nós vamos cansar de fazer Bilu, Bilu, Bilu, Bilu, Bilu. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Bilu, Bilu, Bilu, Bilu Teteia. Bilu, Bilu, Bilu, Caio Delu Teteia. Muito bem, muito bem. Ficou bacana, hein? Parabéns, oh, Caio. Cara. Regravação bacana. Até é bom pra gente recordar os tempos de criança. Exatamente, né? Um beijo pra minha querida Marina Martins, em São João da... Opa, peraí, Perdigo Valadares. Desenrola aí. É São João da Vargem Alegre, São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais, onde nós temos a Rádio Tribuna FM. Um abraço aí ao Fábio Vieira, Jorge Vieira, o Fauri Oliveira, todos vocês amigos da Rádio Tribuna FM, São Sebastião da Vargem Alegre, Estadão de Minas Gerais, audiência fantástica, viu? Viu? Muito legal, hein? Caio, em toda a região, viu? São Sebastião da Vargem Alegre, uma cidade muito bonita em Minas Gerais, e nós temos a rádio parceira Tribuna FM. Um dia eu vou conhecer programa. Esse pessoal todo ainda. Com certeza, vai sim. Ô, Caio, estou vendo aqui na capa do seu CD, por sinal, muito bonito, trabalho gráfico, produção legal, bacana, né? Parabéns, viu? Que você regravou o Moranguinho do Nordeste. Ficou bacana, assim? Ficou legal. Uma nova roupagem. Em Arrocha, você gravou? Em Arrocha também. Meu CD é quase tudo em Arrocha, né? Tem uns modões aí que eu gravei, mas é quase tudo em Arrocha. E essa aí foi a ideia do meu produtor musical também. Maravilha. Foi onde eu arrumei esse produtor musical, que é o Thiago Brito. Muito, muito bem. Ele que fez essas músicas todas aí pra eu gravar. Bacana, legal. Vamos conferir então, Canta no Mundo Sertanejo, Moranguinho do Nordeste, Caio Delu. É isso aí. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou o sonhador. Me diga o que ela significa pra mim. Tu sabes, não existe, sou cabra da peste. A pensar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Pensar de colher as batatas da terra. Como essa mulher eu vou até pra guerra. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Hoje recebendo Caio Delu. Esse cantor que é natural de... Mora em Franca, né, Caio? Você mora. Franca, você não nasceu em Franca. Não. Eu nasci em Espírito Santo do Pinhal, né? Sim. Ah, legal. Eu nasci em Espírito Santo do Pinhal e estou em Franca faz 15 anos já. A nossa capital dos calçados. Isso. Né? Ali nós temos Rio Negro e Solimões, Jean Giovanni. E tantas duplas, artistas que saíram de Franca e conquistaram o Brasil, né? Isso daí. Eu quero agradecer você desde já, né, pela oportunidade, né? Você abrindo esse espaço para mim poder falar do meu trabalho. O espaço é nosso. Eu quero agradecer, porque você sabe, a música tá na veia, né? Assim, do cantor, né? Então a gente tem que ter pessoas assim, igual a você, que dê oportunidade, né? Você é cantor, né? Com certeza. Então eu quero agradecer desde já, viu? Muito obrigado, meu. Muito Maravilha, obrigado. A todos, mano. Os ouvintes também, um abraço. Eu deixo aqui um abraço do Caio Delu. Maravilha. Pra todos também, viu? E aqui, viu, Caio? Graças a Deus nós temos milhões de ouvintes diários. Olha que, né, bacana. Através de todas as nossas rádios parceiras que exibem o nosso programa. É, e também os internautas, né? São milhares de acessos diários também, que acessam, os internautas acessam o nosso site, ouvem o nosso programa pelo Brasil aí, muito bacana, né? Uhum. A minha querida Lúcia Araújo, em Santa Luzia do Paruá. Ô Lúcia, um beijo pra você, viu? Em Santa Luzia nós temos a Tropical FM. Olha aí. É, lá no Estadão do Maranhão. Audiência fantástica todos os dias, 7 horas da manhã. Um beijo para Isa Torres, todos os locutores, todos da equipe da Rádio Tropical FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Também nós temos a Pindorama FM. São duas emissoras em Santa Luzia que exibem nosso programa em horários diferentes, né? Para toda a região. Um abraço, muito obrigado a vocês, viu? A minha querida Carla Machado, em Nerópolis, Goiás, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Pelo carinho de vocês, tá bom? Caio? Sim. Daqui a pouquinho os contatos para shows. Ah, sim, legal. Redes sociais, né? Legal, redes sociais. Os contratantes do Brasil inteiro contratar o seu show, com, né? Com certeza, com certeza. Na cama ou no chão? Ei, moda boa essa, boa, hein? Essa música, hein? É boa, essa moda, música é em arrocha também. Tanto música na cama brega. Como no chão, tudo é bom, né? Tudo é bom. Tá certo. Essa música também é do Thiago Brito, compositor, o meu produtor musical. Essa música compõe é dele. Bem o Thiago, é, né? Ele é um compositor bom, ele é cantor, né? Na época do vinil também, era Demetrios e Delmar, ele tinha uma dupla sertaneja muito boa. Oh, bacana. Então, hoje ele virou meu produtor musical, então eu tô indo por ele. Tá, ele fala, vamos pro Maranhão, inclusive o Maranhão, quero conhecer o Maranhão também. Nós temos vários rádios parceiros do Maranhão. Que então, Brasília, hoje que eu tô conhecendo Brasília, né? Sim. A gente ficou perdido aqui ontem, andamos 400 quilômetros dentro de Brasília, então nós conhecemos Brasília mesmo. Com certeza, é verdade. Viemos aqui pra te conhecer também. Então, bacana. Eu agradeço desde já, muito obrigado pela oportunidade, viu? Estamos juntos, meu irmão. O programa aqui é dos artistas. Legal. Na cama ou no chão, canta Caio Delu no Mundo Sertanejo. Será minha na cama ou no chão? E quando o dia Maravilha, maravilha, ouvimos aí, música bacana, viu? Parabéns. Legal, né? Você gostou? Parabéns. O Thiago Brito compõe bem, né? Ó. Leva um abraço pra ele. Ele estava aqui no estúdio, saiu pra tomar água, não voltou. É, né? Deve estar conversando, porque ele fala mais que a tá conversando com o Adelson Moura. Né? Adelson Moura conversa mais que o homem da Cobra. Então juntou os dois agora, hein? Ô, Caio, vamos aos contatos para shows, meu amigo. Os contratantes do Brasil inteiro que queiram realmente levar o teu show aí pra sua cidade. Fica à vontade. Quero lembrar você que o Caio Delu tem as bailarinas, né? Do show, né? Uma banda bacana. É, tem o seu cenário, tem tudo bom. Que é pra trazer alegria, né? Sim, trazer emoção e alegria pra galera. Então, assim, o telefone é o 016, que é Franca, né? Sim. É o 9, tem mais um 9 na frente, né? 993-37-0500. 37-0500, né? Maravilha. Que é o produtor meu, que é o meu empresário, é o Brito. Sim, sim. Né? E tem o 993-69-1000 ao contrário, né? Uhum. Que é também o telefone do nosso escritório. Oh, e tem o YouTube, né? Que você vai conhecer lá, que eu gravei. É, fiz um clipe, tá no YouTube, tá com 60 mil já acessos, né? No Vubi, o canal Vubi, né? Maravilha. Então é assim, e tem o meu site também, que é o www.caiodelu.com.br, né? Maravilha. Que é maravilha. O site do Caio Delu. Lá você pode entrar lá, conferir as modas, as canções lá que eu gravei, os shows, né? Uhum. A gente tem tudo lá acumulado. Facebook tudo. Também. WhatsApp, tem tudo. Tudo que precisa pra, pra rede, Caio. Social, nós temos tudo lá, viu? Eu fiquei muito feliz em receber você aqui no programa, viu? Volte mais vezes. Volto, sim, quando agradeço. Passar por Brasília. Menos visitar, viu? Com certeza eu vou mais vezes em Brasília, com leva certeza. Leva um abraço àquele povo querido de Franca, sim, pelo Brasil inteiro, por onde você passar. E pode ter certeza que suas músicas, a partir de hoje, já estão mais conhecidas ainda pelo Brasil inteiro, viu? Através do nosso mundo sertanejo. Será dado, sim. Que Deus te abençoe, a sua vida, a sua carreira, tá? E estamos aqui. Oh, legal. E vamos continuar tocando suas modas aqui no programa, tá bom? Vamos aí. Deus abençoe todo mundo, né? Todos nós. Seu amor é assim. Seu amor é assim. Canta Caio Delu no Mundo Sertanejo. Sucesso, meu amigo. Obrigado, valeu. Tamo juntos. Eu preciso falar do que se passa aqui dentro. Porque você não sai aqui do meu pensamento. Eu preciso dizer o que acontece comigo. Sem você tô matando o cachorro no grito. O teu cheiro não sai do meu corpo. Na boca seu beijo gosto. Esse amor me arrepia, me faz entender que nós dois somos feitos um pro outro. Seu amor é assim, tomou conta de mim. É paixão que abalou as barreiras do meu sentimento. Imagina, meu anjo, que eu tanto espero. Te amo, te adoro e te quero. O teu cheiro não sai do meu corpo. Na boca seu beijo gosto. Esse amor me arrepia e me faz entender que nós dois somos feitos um pro outro. Seu amor é assim, tomou conta de mim. É paixão que abalou as barreiras do meu sentimento. Seu amor é cruel, minha estrela que brilha no céu. Minha luz, minha magia, meu anjo. Que eu tanto espero. O seu